5520, livro 200, pluma 50, informação eco. 3520, identifique. Chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050, 3520. Chegada Mari, tem o 050 autorizado, 3520. O ITAP 3520. O ITAP é bom também, direto ITAP 3520. Boa noite, 399. 399, prossiga. Centro de informação ECO, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pendulum 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5052, coteja. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, via Pendulu 16, saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 108, aciona 5052, 3349. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. 520, desça para 2000 pés, está autorizado a LS, reporte estabilizado no consul localizador. É 2000, está livre a LS, reporte estabilizado 3520. Está livre a restrição em TAP? Positivo. É. Três cinco dois zero, tá, DLS visual. Número Victor 198, decimal 95, 3520. 1895, né? 3520, obrigado também.